sala acaba. Essa faixa junto ao bar, onde tudo é alegria, onde é mais belo o ar, ali onde a natureza espalha beleza às mãos cheias. É o Algarve encantado, onde o mar beija as areias. Ai, Algarve, em ti vive o amor, tu tens o encanto da amendoeira em flor. Ai, Algarve, és uma canção, Algarve, tu vives no meu coração. O Algarve será sempre um amor para se sentir. O algarvio só sabe amar, cantar e sorrir. Como nele vive a alegria, vive a luz e a claridade. Quando deixamos, trazemos dentro de nós a saudade. Ai, Algarve, em ti vive o amor, tu tens o encanto da amendoeira em flor. Ai, Algarve, és uma canção, Algarve, tu vives no meu coração. Em ti vive o amor, tu tens o encanto da amendoeira em flor. Ai, Algarve, és uma canção, Algarve, tu vives no meu coração.